Salvador, voo no 607. Autorização. Guarulhos tentativo. Voo 1607, venho solicitar 360 Guarulhos. Vamos sair o Zola Lima. Pode copo. Tá guardando 607. Tripe 5594, pronto para o táxi, com 52 no PLB, 4 horas e 35 até no Salvador. Tripe 5594, se confirmando, 58 no PLB, autorizado táxi, via Juliette, Alfa, pode parar dando 0, chamando Toy, 118, decimal 6, QNH 1013. Ponto 0286, PLB 52 pessoas a bordo. 152 a bordo e a torre é 11830. 1830. Galeão, nível 380, pela Opa Zulu 14. Na cola da 10 com curva à direita, saída da alta, transição Blast. Controle 19.8, transponda 5105. 3153, autorizado Galeão, nível de voo 380, Opa Zulu 14. Pista 10, curva à direita da El Blast. 19.8, 5105, transponda. 3153, correto. Só um detalhe, a rota é Abazulu 14 da Toquinha após Upper Alpha 307. Vamos lá então, Abazulu 14 até Toquinha, assim, até Toquinha e depois Upper Alpha 307, obrigado. Correto, reporta para posicionamento da 3153. 153. Vamos. 1804, já teria autorização? Afirmo, Gol 1804, autorizado Galeão, nível 360, pela Upper Zulu 14 até Toquinha, após Upper Alpha 1307. Agora dá 1-0 com curva à direita, saída da transição BES. Controle 119, decimal 8, transponda 5106. E autorizado para Galeão 360, decola da 10 com curva à direita. Daí é o Flash. A aerovia vai ser a Pesulo 14 até Toquim, depois a Peralfa 317. E o código do 5106, saída 19.8. Gol 1804, correto, reporte para puxa sinal. Chamar, obrigado. Atende para a pista molhada. Escolhe para a autorização. Confirme, Aralvo, chegou? Gol 1607. Gente, número 2 para a cópia, verdade. Gol 1705 para a cópia. Prossegue. Gol 1715, autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída gola e transição ofito. Controle 119, decimal 8, transponda 5102. No nível 360, Brasília, Pesolo 17, decola da 10, curva direita, gola ofito, 198-5102, gol 1715. Gol 1715, correto, reporte para posicionado. Parei. Gol 1607, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva à direita, saída da L, transição de Neco. Controle 119, decimal 8, transponder 5101. 360, autorizado Guarulhos, da Whisky 50. Decola da 10 com curva à direita, saída da L, transição de Neco. Controle 198, transponder 5101, gol 1607. Gol 1607, correto, reporte para push e acionamento. Cortará, obrigado. 3554, decola de Salvador ao 07, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, grato, 5514. Controle de Salvador, bom dia, 3514. 5514, contato radar, suba 170. Contato radar, acendendo 170, 5514. Autorizado, puxa e acionar, reporte o vertex. Chamada. Autorizado push e acionar, atento a tráfego da companhia no 06, efetuando push. Ok, vai chama táxi, está atento. Boa noite, 04. Sou 1607, forma o tráfego, efetuando pushback no gate 07 da companhia. Sente, gol 1607. Salvador, gol 1795, solicita pushback acionamento, portal 8. Atende aí dos dois tráfegos na retaguarda. Cono 4, possibilidade de voar a Caju para evitar formações aqui a nossa pro. Confirme. Possibilidade de voar direto na Caju para evitar formação, 355 no 4. Autorizado. Lugar da Caju, 55 no 4. Controle Salvador, KJ 82. Puxa, e acionar. Pode para o táxi. Leve o pushback acionamento, está lá na tarde, 897. 282, curso 282. Está na rádio 124. Gente, desça para 4.000 pés, ajustado 1013, cardeal 82, pistinho zona 0, procedimento ILS X-ray. ILS X-ray da 10. Descendo para 4.000, ajustei o padrão, está levando uma centena para 4.000 então. Cardeal 82 vai chamar atingindo. É uma chegada para o cardeal ou vai ser detonado para a final do ILS? Ser detonado. Sugo Uno 607 com Uno 53 a bordo, 4.20 de autonomia, alternando galeão. O 1607 autorizado táxi via Juliette Alfa para o ponto de espera da 10. Que negar, 10 no 3 no ponto de espera chama em torre, 1 no 8 decimal 3. 10 no 3, em que táxi até o ponto de espera da 10 lá, 2 a 3, ou 1607, bom dia. Táxi Bono 804 com Uno 66 a bordo. 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Mano 180 para o site, transfere. 46709, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, desça via para 2.000 pés, ajuste em Salvador 1013. Bonf via para 2.000 pés, vai 6709. Oi, Salvador, bom dia, gol no 607, posso estar dando 0, pronto. Autorizado, posto 1715. O 1897 podia fazer push mais. O 1807 considera. O 1795 autorizado push e acionar, é ponto de táxi. Autorizado push, ambulância, 715. Pede ainda agora. No 7 no 5, som informe que o tráfego efetua no push no gate 1 no 0. Ativo, visual. Até onde ainda, pronto para copos? Até onde ainda, autorizado. Prédio forte, 500 pés. Decola da 1 no 7, com curva à esquerda, corredor forte. Controle 1 no 9, décima 8, transponda 0, 1 no 1 no 1. E aí, eu podia confirmar PB? Até onde ainda para acionar Itaxi, chame torre 1-8, acima 3. Até onde ainda, pátio 4, livre acionamento, repórter quando pronto para o táxi. Torre Salvador, 1-804, ponte espera, está pronto. 5 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Então, 3153, autorizado táxi e a Índia e Alfa para ponte espera do 1-0, QNH 1-0 no 3, ponte espera, torre 1-8, acima 3. 2-9-0. 9-0, fica já 8-2, obrigado. Volume 607, decola os 1-8, controle 1-9, decimal 8. 19-8, muito bom dia, até a próxima. São 1-8-9-7, estamos 175 a bordo, 3 horas, alternando Campinas para o táxi. 600, é o de Neto. Bom dia, contato radar, subo nível 360. 360, no... 6-0-3. Trip 5-5 no 4, chame Recife, frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, 5-5 no 4, bom dia. Bom dia. 8-8 a bordo, autonomia 3-50, perna com fim. 1-7-5, autorizado táxi é Juliette e Alfa para ponte espera da 1-0. Que negar 1-0 no 3, no ponte espera torre, 1-8, acima 3. Afirmativo, autorizado táxi até o ponto espera. Juliette Alfa 1-0-3, igual 715, bom dia. Gol 1-8-9-7, confirmando 1-0-5 a bordo, 3 de autonomia. Autorizado táxi e no aeronave da companhia, Juliette e Alfa, ponte espera da 1-0. Que negar 1-0 no 3, torre. No ponto de espera, torre 1-8, acima 3. Afirmativo, só confirmando, é 175 a bordo, ok? E a Juliette Alfa, que na aeronave da companhia, no ponto de espera 283, com 1003, com 1897, bom dia. Bom dia. 393. Guardia 82, autorizado descida até 2.000 pés com 1013. Autorizado descida até 2.000, Guardia 82, 1013, Júlio. Decolou off? 204, controle, 119.8, decolou os 2, 1. Bom dia. Bom voo. Doutor Gol no 804, decolado na escuta. 804, contato radar, subo 360, vigilância. 360, 804. Torre Salvador, bom dia, Gol 9795. Quem modulou? Com 9795. Sente o número 2, mantém o ponto de espera. 7. O 3153 era aguardado devido ao tráfego. Decolou sua frente, mesma rota, mesma saída, nível inferior. 7, 3153, mantendo posição. Sende a Índia, vento 190 graus com 09 nós, livre decolagem da presente com Pro Nordeste, Pro de Buraquinho, aguardando transferência. Mantenha para ali buraquinho, reporte sobre a vertical do meio. Passará buraquinho, Índia. Israel é blast pro Gono 804, né? Afirmativo. Passando por Leda. Web 6709, autorizado LS, informe localizador. Autorizado LS, informar localizador, 6709. Cruzando 120, gol 1607. Cliente, sob vigilância. Índia decolou de Salvador aos 24, chama o controle 119.8. 1980, Índia. Então, Índia, Índia. Então, Índia, Índia, prossiga. Decolou de Salvador, senhor, está passando agora através de buraquinho para a Prado Forte, vamos manter 500 pés. Qual seria o local de pouso? Na verdade é Sierra Juliette, Sierra November Charlie Yankee. É o hotel Ibero Estácio. Sierra November Charlie Yankee. Obrigado. Informe próximo do local de pouso. Sierra November Charlie Yankee. Hotel Índia, Índia, informa lá. 607, chame agora Recife 1288. 1288, chamada aí, logo. Salvador, bom dia, algum 897 no ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, 97, mantém o ponto de espera. Mantém. Então 3153, decola os 26, controle 1 no 9.8. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, UTAN 38, eu corrijo, 3153, decolou, passa 1800 no perfil da Dael. Contato radar 3153, subou 380. 380, 3153. O ABMF 09, estabilizado, ILF 10. É 709, torre agora 183. 183-709 Gol 804, Recife 1288. 288, bom dia, obrigado. Torre, muito bom dia, Abner 709, estabilizado, LS X-Ray 10, baixa travada. Continua a aproximação agora no pista livre, o ajuste no 013. Aguarde pista livre, o 6709, já avisou com o campo? Afirmativa visual com campo, estabilizado, aguardou a pista livre, 609. Suficiente. Objeto 6709, livre pouso, pista no zero, vento 190 com 1-4 nós. Livre pouso, 6709. Guno 715, decolou os 29, controle 1-9.8. 19-8, bom dia, bom 715. 6-0 para Guarulhos. Bom dia, TAN 3179, nível 360 para Guarulhos, agora de copo. Guarda nessa curta, 315. 5. 715, contato radar, gol 360. Sobe 3179 para copo. 3179 para copo. Então 3179 autorizado Guarulhos, nível 360 pela Upper, Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída da L, transição de INEP, controle 119.8, transponder 5114. Autorizado 360 para Guarulhos, pela Upper, Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída da L, transponder 5114, controle 1908. É 3179, correto, reporte para o posicionado. Reporta na TAN 3179. Corrigindo o solo aos 30. 219, 6109.